Áudio 3601, passa ao campo. Recife, 1251, alternativa 123325. 513325, adeus. Bom dia. de Ocean Air 6251. É Montono 3, puxa Sama. Autorizado, destino para táxi, Ocean Air 6251. Sem cola. Oi Salvador, muito bom dia, azul 4197, formação Charlie, 380 para qual, Vitória? Azul 4177 para Vitória, autorizado nível 380 via Peruísque 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transmissão Bidev. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5424, azul 4177. Autorizado com Vitória, nível 380, na Peruísque 50, pista 10, primeira curva direita, da El, Leda, após Bidev, 198. Controle 5424 é o transporter, azul 4177. Azul 4177, correto, time pronto para pushback finalmente. Chamará. Torre Oxené 6251, está pronto para o táxi. A bordo temos 97, 4 horas, Galeão. 6251, táxi via Tati 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 12. Oxené 6251. Ok, iniciando o táxi, 10, 12, parte. Índia. Alfa, pode estar na 10, 763, 62, 54. Scanner 62, decola. Se aproxima do ponto de espera da cabeceira 10, está pronto para decolar. Scanner 6251, a linha decola pistão 10, vento 1, 30 graus, 06 mais. Com afirmativa, a linha decola 10, 7, decola. Oceaner 6251, decola os 40, controle 1, 19.8, bom dia. Ok, obrigado, bom dia. 19.8, ei, quieto, não sei se eu... Bom dia, Oceaner 6251. Sobre manter 360, vigilância. 360, sem cola. Pode voar, Dael. Pode ir em pé, Dael, obrigado. 2000, Dael, ok.